entrar no ar, Oxi. 49 direita, no 219, salve. Pouso 1-0, vento 1-2-0 graus, 1-0-9. Pouso 4-9, pessoal. Fala, X52 direita, 1-2-1-9. 1-2-1-9, obrigado, bom dia. 1-2-1-9. 1-2-1-9. consegue? É 2-0, acione identificação. 229, Delta Delta, descente vai a Raman, a leve de Tocula, o Zero faz Z, que é o 8-1-0-1-2-0. Lá na 312, acione identificação do seu avião chegada bom médio 1 para nível 060, ajuste em Salvador 020. Mike 5 direcionar, reporte táxi. 3312, para a sequência Link, curva esquerda para 020, emite radial 280 de Salvador. Estou autorizado até 4000, está aí hoje, chama 080. Chileno é 3112, carta do número na aproximação. Agora 12 horas, são 8 milhas, passou nível 050, emitir para 2007, o prazo 752, com 2110 de Gauss. Decolado ao Zulu 5, segue farol de Itapuã, 1.000 pés, transfere controle 120, décima 8. 728, chora a Oscar, uma quieta. Lembra 312, para intercessar o curso do localizador, curva direita, 060, reduzo para 1.809, espera 2.000 pés, hoje chama 030, está autorizado IMS, exoes a pista 0, reposta estabilizada. 229, contact the Lago Tower, lock 18 to mile minus 5. 1895, correct. American 229, I have in sight, Village Land 1810, wind 120 degrees, 11 knots. Federal Line 10, American 29. Come back here, what is the situation like with this? O azul 2796, quando você inicia a rolagem assim autorizada? Afirmativo. Ciente ali, mantém pistão 0, azul 2796. American 229 in the ground at 20, vacate via Fox, contact on the ground 121 decimal 9. Decolagem, pista no zero, vento, 120 graus, 129. Decolagem, pista no zero, 129. Salvador, Monteiro, Sinai 632, uma vida de céu. Sinai 632, tráfego avistado, continua a aproximação, aguarde pista livre, informo até iniciando a rolagem, cabeceira no zero. Na 6312, autorizado pouso pistola 0, vento 120 graus, 119. Pouso 796, decolador 22. Chame o controle 120.8. Controle 208 azul 2796. São Salvador, bom dia, azul 272, com espera da 10 para o outro decolagem. Azul 272, autorizado a lei manter 10. Autorizado a lei manter 10, azul 272. 2796, contato radar na decolagem, estuda via saída Core para Nisa Honor 70. Via Conde 170, 2796. Azul 2772, com solicitação do controle, após decolagem, sobe e mantém o nível 090 até 25 milhas de Salvador. Após decolagem, sobe e mantém o 090 até 25 milhas, confirma de Salvador? Afirmo. Chamei 6312, solo aos 25, líder via Fox, chame solo 121, 19. Azul 2772, autorizado. Decolagem, vista no 0, vento 120 graus, 129. Autorizado, decolagem, azul 2772. Azul 2772, decolado aos 26, desconsidere restrição do nível 090. Chame o controle 120.8, boa viagem. Controle 120.8, desconsiderando a restrição azul 2772. 3304, desvia para 2000 pés, o ajuste 1020. Autorizado em MSX2, a pista 1.0, reposte estabilizado. Controle Salvador, bom dia, azul 2772. Azul 2772, contato padrão, decolagem, subavia, Coral 1 no Bravo, para o nível 1 no Mesa. Número 4. Coral 1 no Bravo, via, vindo para o 1.60, azul 2772. Caso 3304, confio o controle. Confiei, cortejei, sobre o modulado. Certo, espera aí, meu filho, está estabilizado. Passará, 3304. Bono 372, autorizado Linhares da Falar 0, vento 120 graus, 139. Acho que você falou. favor, fio uniforme. Livre estacionamento de táxi, aporte na Papá para o cruzamento. Autorizado alinhar e manter no zero. Decolado 230, chame controle 120, décima 8. 08, obrigado, bom dia. Nossa, bom fim de fora, autorizado cruzamento da 1735, segue via Quebec, Mike Lima, na Lima, chame o solo 121, décima 9. Tira aqui, Jamo. É, para o 370, pode fazer direto, Jamo, gol 1372. Autorizado decolagem, pista no zero, feita 130 graus, 119. Passando 2223, bom dia, mantenha o zero, pista no zero. Salvador, bom dia. Tá 3304, estabilizado. Sinal elétrico, X-ray da pista 10. 3304, bom dia. Tráfego avistado, autorizado pouso, pista 10. 120 graus, 119. 30 pouso na pista 10, tá 3304. 1095, decolado aos 33, chame controle 120 graus, 129. Confirmar o controle? Chame o controle 120, décima 8. 208, 095, ponto, valeu, abraço. Controle, bom dia, controle 095. 1095, contato radar para nível de voo 360, e foi da Buruna. 360, Buruna. 1372, chame Centro Recife, frequência 96.85, alterna 95.45. 1800, tempo a 100, obrigado, boa. Boa. Rumba 320, controle. Rumba 20, estado 52.800 de Salvador, serviço radar encerrado, mantenha o nível de voo no 00, chame o controle Leos, frequência 20.1. 4299.0. Azul 299, autorizado alinhar e decolar 10, vento 120 graus, 129. Alinha decolada 10, azul 4299. Salvador, azul 2796. Sim, sim, sim. Gentileza 1990. Não. Azul 2796, está agora 60 milhas, nordeste de Salvador, serviço radar encerrado. Solicite o nível final ao controle Aracaju na frequência 120 do sinal 3, 2796. Vai chamar Aracaju 203, obrigado, bom trabalho. Excelente. Controle passageiro 2223, poderia fazer lá tipo a direção do sul? Você vai sair da guarda de coordenação? Vaga. Azul 499, decolado 143, chame o controle de Salvador 120, 198. 208, obrigado. Papatango Oscar Golf, uniforme, autorizado. Aliares, decolar 10, jeito 120 graus, 119. Apenas os motéis autorizados. Gente, após os autorizados. Azul 2772, 5,6 milhas do Oeste Salvador, serviço radar encerrado. Submontanha, nível de voo 960, chame o controle Léo, frequência 90 do sinal 1. Chame o controle 120.8. 120.8, acha que eu vou me informar. Alfa Rodolfo Patão, Rocha Golf Uniforme. Rocha Golf Uniforme, contato radar, suba para o nível de voo 100 e a saída coral no Bravo. Tá para o nível de voo 100 e a saída coral no Bravo, Rocha Golf Uniforme. Meu servo Fiosca, bom dia, autorizado o táxi, aposta quando espera lá o meu.